2685-0024. Controle Salvador, uma boa noite, Oceano 62, fundo 2. Boa noite, Oceano 62, 12, contato radar desse para 3 mil pés, autorizado chegada à área, altímetro 9013. 3.9013, Márcio, Oceano 62, 12. Quantidade mais rápida? Negativo, tem o perfil, número 2 na aproximação. Yes, I have. All right, the copy. It's a clearance. Are you right now? Okay, it's clear to go for Charlie Tango Sierra. Flight level 330 via Bezulu 10 until November Tango Lima. Then, according flight plan route, take off runway 10 after take off left turn. The departure will be Puka, Papa Uniforme Charlie Alpha. And the transition is Zipa, Zulu, India, Papa, Alpha, Romeo. Salvador Departure Control, Frequency 120.80, Squawk Code 5431. Romeo 101, read the box correct. It's clear to start up. When ready, come back to taxi. When I'm ready, next to for taxi. We'll be ready for taxi in about 45 minutes. Okay, 35 is it? 45 minutes, 0130. Okay, 0130. Come back again. Ah, ok, só tá meia dúzia de milhas para a bog, ok? Ok, eu vou chegar demais, eu vou estar aqui pra cima. Ok. Autorizado, sinal ILS X-ray, informe, estabilizado. Reportará, estabilizado, X-ray 10, 3600. 62, 12, reduz a velocidade para 1970. Reduzindo, 62, 12. Da 3600, complete na ILS X-Ray, chame turno 8, decimal 5, vovô. 1-1-8-1-5, contando 3600. 1-1-8-9-5. 9-5, contando 3600. Chame 6212, desço para 2000 pés, autorizado sinal ILS X-Ray, forma estabilizada. 2000, comando estabilizado, ou chame 62. Torre Salvador, boa noite, Stan 3600, 2 milhas externas, baixada e travada. 3600, tudo autorizado. Tudo autorizado. 0, 20, 60 graus, 4 metros. Pouso, micro 0, Stan 3600. É 6212, complete na ILS X-Ray, pistão 90, chame turno 8 decimal, 95, bom ponto. 295, obrigado, 6212. Objeto 5809, desce para 2000 pés, autorizado sinal ILS X-Ray, forma estabilizada. 2000 pés, estabilizado, autorizado, 5809. Uma boa noite, oficina 6212. 1-2, 1 milha e meia, 2 pés. Chinema 2-2, chinema 2 para o pouso, informa aí, está livre. Obrigado, chinema 2-2. Oliveira, Sala 58, Taxi de Alfa, Juliette, Portão 9. Alfa, Juliette, Portão 9, Tanto 3600. M2 70 graus, 4 mais. Todo autorizado, pista 0, cheque. Autorizado, gente, abaixa, travado, final 62, 12. Acceptando o F7580 lá. F7580, complete na ILS X-Ray, chantou em 8 desse mal, 9, 5, bom posto. 2, 9, 5, web, 5, 8, 0, 9. 5, 0, 9, pode passar no externo, baixar o trabalho. Apenas. Azulu, Azulu, Juliette, Porto 7. Alfa, Juliette, Porto 7, no cinema, 6, 2, 2. código era 9003, taxi via Alfa, Kilo Pati 3. Alfa, Kilo Pati 3, 5809, obrigado. Boa noite, acende a identificação, desse mantenha 4000, ajuste no 013, aguarde o final do procedimento ILS X-Ray na chegada a ponte, voo no 643. 4000 na ponte, 63, voo no 643. 3 a proa 2, 4 gatos, com aprovação logo após o ano aí, a proa 2, 4 gatos. Autorizado os desvios necessários, reporte voando no rumo de ponte. Esse mantém 050, autorizado de chegada a ponto. Então, autorizado de chegada a Mari. Aguarde o procedimento de LSX Lui para pressão 90. Então, 3152. Autorizado de chegada a Mari. Aguarde mais próximo, devido que temos aeronave no setor norte para sequenciamento. Aguarde mais próximo. São 3052 autorizado no rumo de TAP após TAP Dunas.